Agora que vou marchando, as pedrinhas chorarão. Agora que vou marchando, as pedrinhas chorarão. Chora de pedras a noite que marcho pola manhã. Ai, lá, lá, lá, lá, lá. Ai, lá, lá. Pues esta era a peza de música dedicada precisamente a... O noso amigo Carlos. Carlos, pois, que che pareceu? A mí é fermosísima, ademais, este, como che dixen a micro pechado, tiño posto en veces en outros programas, sí. E seguirei na poñendo. Ben, pois queremos que todos os nosos ointes queden compracidos coas propostas que les nos fan e coas que nos intentamos darlles a coñecer. Hai moitísimas novidades que sería interesante ir facendo ou dándolle un pequeno repaso a algunhas delas interesantísimas, como por exemplo o feito de que Kiko da Silva, con quen falábamos hai dúas semanas, sí. Está aquí no Salón del Cómic, que por certo, pois pues, os que queiran achegarse hasta ali, pois poderán coñecelo, disfrutar da súa compañía, da súa sinatura, porque te ofrece precisamente a posibilidad, ofrecen a posibilidade de poder participar na, bueno, mercando algunha das súas obras, pois el sinará. Exactamente, además de darles un autógrafo adicado, en claro, fin. Claro, claro. Después otras cosas que también interesan y son importantes, por ejemplo, que a Real Academia Galega presenta a programación do 50 aniversario das letras galegas, que sabes que xa levamos a 50 anos celebrando. Exactamente. Entonces son 50 autores que cos que, bueno, pues se dedicou ao Día das Letras Galegas, entonces eles fan publican un libro que o día 16 ou de xuño, pois daráselle, entregaráselle a todos os escolantes, a todos os institutos. Precisamente os escolantes farán un acto xunto coa Real Academia Galega da Lingua na Coruña, e importantísimo ese traballo e esa actuación. Bueno, estamos avanzando porque demasiado. Aparte de eso, levamos 50 anos, pero a primeira persoa que foi nomeada neste Día das Letras Galegas foi a nosa gran querida Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, si, sí. Calquera que teña desexos de saber algo máis sobre isto, sí, que se meta en internet e que busque aí información hai suficiente como para poder saber como é e por que se celebra o Día das Letras Galegas. Nos xa lle dedicamos un bocadiño de tempo falando de Valentín Paz Andrade, que a quen lle dedicamos o Día das Letras este ano, e despois bueno, pois intentaremos poñer agora mesmo unha peza de música que temos xa preparada aí para despois comunicarnos co Cabaixo Limia. Exactamente, vamos alá. Vamos a baixar a música para darlle a benvida ao noso correspondente na Baixa Línea. Boas tardes, José. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos, como sempre, como cada fin de semana. Aquí estamos a disposición. Bueno, José, chove ou non chove? Aquí ahora non chove. Estamos nun momento agradable porque se filtra o sol por aí, que é unha maravilla. A primavera está con todo o seu esplendor neste momento. Bueno, sí, verá unha, aunque viña un poquinho atrasado, pero virá unha primavera guapa. Sí, eu creo que sí, porque había unha cantidad de chuvia moi importante. Vale. Pero así mansiña, suave, como ten que ser, para que calara a fondo e que tiñamos agora un brao espléndido. Moi ben, hombre, pues é interesante. O sea que para disfrutar de esa zona tan extraordinaria como é a Baixa, bueno, divisando o Parque Nacional da Peña das Xerés ou ya as beiras de Lindoso e toda esa zona por aí, non? Efectivamente, estamos aquí nun sitio privilegiado porque, mira, se a crise é moi profunda en España, metémonos en Portugal e algo máis barato encontraremos unhas cousas, non? Sí, señor. Bueno, aparte de barato e económico, que seguro que haberá moitas cousas aí, o ti estás perto de Lindoso, vasnos a presentar precisamente unha persoa que está moi relacionada precisamente con ou estaba moi relacionada antes con Lindoso e sigue relacionado con Lindoso, non? Pois sí, eu a Manuel Mariñeiro sí. Conozco desde que era presidente da Xunta da Freguesía de Lindoso. Uh-huh. Este pasou unha etapa de esplendor aí facendo pois unha cantidad de actuacións, de accións aí movendo a Cámara Municipal de Ponte da Barca para que se emplea a fondo aí. Uh-huh. Entonces foi unha persona recuperadora de tradicións tamén e agora, pois, está nos sorprendendo, abandonou a política, o cual tamén é moi positivo, non? Porque estas cosas hai que deixalas porque cansan moito. Uh-huh. En cambio se nos dedica pois a outra actividade que ven a recompensar moitos destes momentos que necesitamos tamén buscar eses apoios culturales e gastronómicos de Portugal, non? Ajá. Bueno, pois temos ao outro lado do fio telefónico a Don Manuel. Boas tardes, Don Manuel. Buenas tardes. Bueno, hola, buenas tardes. Como pode ver, en el fronteira o idioma é prácticamente o mismo, non? É sí. Común a ambos. Claro, por lo tanto, desexamos de, bueno, en primeiro lugar agradecerlle que teñas tres minutiños para poder dedicarnos bueno, esta conversa que manteremos ahora os tres, non, Xosé? Sí, pues perfectamente. Vale. En primeiro lugar, felicitacións polo traballo que leva feito con respecto a Cámara de Propiedade, pero agora, pois, según nos está dicindo o Xosé, vostede, Manuel, pois, agora está sorprendendo a toda a xente coa súa dedicación precisamente á hostelería, non? Sí, sí. Antes de máis, quero agradecer da miña parte sí. E da parte dos meus veciños daqui de Portugal e agradecer pela vossa comunicación. Bueno. E cumprimentar todo o auditorio da vossa rádio. Muito obrigado. Eu tenho, como disse o José Lamela, sim, dediquei à política durante 4 anos, pero que agora estou dedicado à hostelaria. Uhum. Porque já fazia parte da hostelaria antes de ser alcaide aqui da Vila de Lindoso. E sempre me relacionei bem com a gente galega, com vizinhos, indo de encontro à gastronomia, que será da nossa parte o bacalhau, que a gente da Galícia aprecia muito, e cada vez surpreendendo mais a gente, mostrando a gastronomia portuguesa, porque nós estamos numa zona transfronteiriça e então temos que, digamos, apresentar a gastronomia portuguesa á xente de Galicia. Pero eu creo que antes de chegar a ese punto central que pode ser a gastronomía, sí, había que saber o que é Lindoso, non? Porque temos aquí a xoia da corona aí metida nunha zona fronteiriza que realmente merece unha visita en profundidade, non? Sí. Porque se entramos aí, estamos a poucos quilómetros, a uns 4 quilómetros da fronteira, non, Manuel? A 2 quilómetros da fronteira, da fronteira. Pero un quilómetro antes de chegar a Lindoso, se nos encontramos pois con o Lindo Verde, non? Ese lugar de convivio, restaurante, café e sala de festas, non? Sí. Isto isto já está fazendo parte de Lindoso, non un quilómetro, pero que a 200 metros da vila de Lindoso. E efectivamente, se está centrada aí entre o histórico río Cabril, que últimamente é famoso tamén polos seus incendios, non? O río Cabril, o embalse de Lindoso, en coro de Lindoso, a barraxe, non? Sí. E o castelo de Lindoso, non? Porque temos aí un dos castelos fronteirizos deses, que tuvo unha actividade histórica moi importante durante as guerras, sobre todo con España, que sei? Sí. Verdade. Então Lindoso é conhecido pelo castelo, Castelo, como querem de chamar, que deu apoio às guerras entre Portugal e Espanha. Também temos o maior núcleo de espigueiros, Que são ou canastros sim, sim, sim. feitos em pedra, o maior núcleo europeu, que são 57 em redor 59, do castelo. Sim. Em redor do castelo, que cria uma panorâmica fantástica. Ademais, temos uma visita que pode ser guiada à central elétrica do Lindoso, uma das maiores europeias, a 380 metros de profundidade, que será uma visita guiada para quem queira visitar a central. Uma pergunta, então, a central estará por debaixo do nível do mar, não? Porque há Sim. Estará a 8 metros abaixo do nível do mar. Carai. Menudo trabalho. Nome impressionante, desde logo. 300 e pico metros, não? Sim, de profundidade. Pero desde o fundo do río, por o cual estamos falando de que o mar de Viana está máis alto que a propia central aquí de Lindoso. Sí, sí, 8 metros abaixo do nível do mar. Depois, tenemos nós fazemos parte do Parque Natural de Peneda Xerez, em que temos, desde a fauna à natureza, como o castelo e os espigueiros também fazem parte dessa zona histórica. O que está faltando aqui é a exploração de recriações históricas, como também recriações de históricas como a ocupação do castelo, que se poderia a falar entre o concelho vizinho ao Ilha do Portugal, porque a nossa base de ganância, de exploração daqui desta zona é o turismo. E então, para que o turismo, para que a gente venha, há que o chamar. Temos de criar atividades para ir de encontro, não é, ao que era histórico, para que a gente mire o que era, o que foi a nossa terra. Claro. Como também os trilhos, porque isto era uma zona de contrabando, porque a fronteira estava cerrada. Abriu há poucos anos que as fronteiras, derivado à comunidade europeia, as fronteiras quedaram abertas. Espero que antes, eu era pequeno, me acorda de ir para o trilho do contrabando, que íamos comprar ao outro lado da fronteira. Porque estamos no meio rural, no meio da serra. Sim. E então, para ir à ponta da barca, a vila mais próxima nos quedava 25 km e nós estamos a 2 km do país vizinho. E então íamos a comprar a Espanha. Claro. Antes disso, no tempo da Meboela, se fazia o contrabando, em que os portugueses levavam ovos, levavam café e lá para a Galícia, para a Espanha, e do outro lado vivia outra mercancia. Sim, sim. Então havia que recriar o que foi a nossa história, a recriação histórica. Tanto na recriação histórica da ocupação do castelo, que se poderia recriar uma guerra, uma simulação, não? Do que foi, do que é a nossa história. Como também dos trilhos do contrabando. Da época medieval e da época atual, não é? Da época do século XX. Claro. Exatamente, tanto de uma como da outra. Está bem, sim. Em relação ao Parque Natural da Peneda Xerez, não sei como estão trabalhando em Espanha, mas que aqui o Parque Natural Nacional da Peneda Xerez nos traz muitas interferências, nos interfere em tudo, nos deixa expandir um pouco. Okay. E o parque deve de ir de encontro às populações. Claro. De ir de encontro para que elas vivam, que sobrevivam dentro do parque, para que se quede bem dentro do parque. Como podes ver, é o mesmo problema que temos aqui em Espanha. Claro. Pero que, eu penso que em Portugal que será pior, porque falando sobre a Albufeira do Lindoso, onde está aqui a barragem, maior parte da alga do encoro está em Espanha, pero que em Espanha se pode pescar, aqui em Portugal está proibido, pero que as algas são as mesmas, não? Sim. Então, isto no turismo, noto no meu negócio que a gente não está subindo, a gente não se move porque está proibido, não se pode pescar, e então a gente, desde Braga, desde Amares, desde Vila Verde, desde Viana do Castelo, que meus clientes hoje não vêm, porque chego aqui e pergunto, se pode pescar? Não. Entonces, mas non se pode pescar, mas pódese disfrutar da gastronomía, porque aí as papas do sarrabullo, os rexois a moda do viño, a cocida portuguesa, claro, o cabrito... Eu não sei se me faço entender, porque a gente para virar gastronomia tem que ter algo para passar o tempo. O Lindoso passa lle em muitos lugares, mas o Lindoso especialmente porque tem uns ativos de explotação importantes. E o que faz falta é vender hacia fora, não? A exposição desses produtos, fazê-los chegar a muito mais alá de Viana do Castelo, muito mais alá, chegar a Lisboa, chegar a sítios onde reclame a gente para aqui, porque tem um paraíso que está aí abandonado, aislado aí no extremo de Portugal. Eu pouco utilizado, ideia. Exatamente, pouco utilizado, pouco empregado, como dizem, não? Sim, pouco vendido. E pouco explotado. E então, claro, o que está acontecendo nos últimos anos é que a gente mais jovem, não, se retira das populações. Se retira porque não tem medos de sobrevivência. Porque aí está uma das portas do Cerezo, uma das emblemáticas das que se construíram ultimamente, además através da Câmara Municipal. Foi, nisso tem muito que ver o Manuel Marinheiro na construção dessa... das portas do Parque Nacional. Sim, as portas do Parque Nacional é uma porta, uma recepção para o parque, onde as pessoas se dirigem ali e depois ali levam toda a informação sobre o parque, tanto da parte de Portugal como da parte de Espanha. Efetivamente. De alojamento de restaurantes, de alojamentos, eu percebi quando estive por aí que havia muitíssimas casas de aldeia, não? Sim, também temos algumas casas que foram recuperadas através de um incentivo que foi a Adril, uma associação que representa e distribui os fundos comunitários para que as casas sejam recuperadas para alojamento turístico. Mas que de momento temos 8 aqui na freguesia de Lindoso, pero que havia que haver muitas mais, porque nós temos falta. De todas formas, há muita falta de Manuel, dormidas. Suárez e Lindoso foram privilegiadas neste aspecto de ser lançadas como aldeia de turismo integral através da ADERE, que foi uma operação muito importante. Foi uma restauração de Lindoso, e de Suárez, evidentemente, que se transformaram estas aldeias em ser umas que lhe falta esse vender, não? Porque realmente se ficou muito no fim de projetar estas aldeias como para poder receber muita gente. Então, o que faz falta mais é, por um valor, todos esses importantes que tem, porque falas do castelo, não? Mas está o Plourinho, os Espigueiros e a Eira Comunitária, o Cruzeiro do Castelo, a Ponte Medieval, os Moinhos da Parada, não? As calçadas medievais, as igrejas de San Mamede, da Madalena, Sant André, ou seja, tem um sinfín de coisas arquitetónicas, mas depois não vejamos também os aspectos etnográficos. Tu mesmo fai un tempo estabas a promocionar unha mallada de centeio na Eira Comunitaria de Lindoso, sí, queria recordar. Sí, seguindo fazendo a mallada do centeio na Eira Comunitaria, que no mês de julho se fai todos os anos, porque Lindoso é unha terra onde as persoas viviam da agricultura. E então se sementava muito centeio. Então o centeio secava, depois de cortado, secava junto ao castelo e aos espigueiros, ficando lá umas eiras comunitárias, e depois seria malhado ali, não? A gente malhava e depois cada um recolhia o seu. Como temos outro momento histórico, que é nos carnavais, nos intruidos, porque nós fazemos parte de 5, cá em Portugal, de 5 festas tradicionais, mesmo de raízes muito profundas. Nós temos um intruído que é o Pai Velho, que vem de origem celta, naquela altura, não? Que era juntamente com a Espanha. E então o Pai Velho é uma festa que se faz num intruído, onde se faz a recriação todos os anos, nessa época, e a passagem, o intruído representa o fim do inverno, onde vai um carro puxado a bois, que é o Pai Velho, que é representa o Ano Velho, e depois há outro carro de bois enfeitado com flores da época, com mimosas e tudo mais, tudo alternado, que representa a primavera. E então representa a passagem do inverno à primavera. então isto é fantástico, porque há um cortejo que sai durante o dia do domingo e depois sai na, o Mércules pela tarde e depois no Mércules à noite, que é o Mércules de Entruido, que nós chamamos aqui a Terça-feira de Entruido. À meia-noite se é lido um testamento, o testamento que deixa o pai velho. E esse testamento vai de encontro àquilo que foi mal feito durante o ano, que era o presidente da junta, que era a Câmara Municipal, que era o Parque Natural da Panela de Jerez, tudo isso por aí. É uma tradição. Não se salva nada, não. Não, não, há milhares de anos. Uhum. Bueno, parece que... Pois, hoje vim, ou seja, este ano vim o pai velho, inclusive fiz umas fotos, porque iba efectivamente no carro de bois, que foi o recorrido de parada a Lindoso, não? Sim. Sim, toda a freguesia. Toda a é porque a freguesia são três lugares: lugar do castelo, lugar de parada e lugar de Cidadelha. Todos lugares históricos, sobretudo Cidadelha, que tem, pois, isso. A cidade romana. A cidade, sim. A cidade romana, efetivamente. Calçadas medievais, não? Sim. E o Castro também, não? Sim. Porque Lindoso, contra o que se contava, falava historicamente, se dizia que foi o número que lhe pôs o rei Dinis, não, em Portugal. Sim, do Dinis, que estava do lado do Soares, da parte do lado do rio, estava a ver como se construiu o castelo e dizia: oh, que lindoso, não? Que lindo medieval. Que lindo. Não, Lindoso bem é muito mais antigo que o rei Dinis, sim. O rei que dizem que por onde passava fazia um castelo e tinha um filho, não? Sim. Pois, é muito mais antigo porque vem do Limitosum, não? Limitium. Limitium quer dizer fronteira. Uh-huh. Ah, efetivamente. Limitium. Latim. Em latim. Tá bom. Bueno, e então o Lindoso, pois, tem uma antiguidade que vai muito mais além do rei de Dinis, não? Bueno, agora falamos um bocadinho dessa gastronomia que se pero pode... Tem um problema, porque eu estive tomando ultimamente aí um bacalhau a casa. Lindo Verde. Sí. E faz duas semanas tomei uma posta barrosa. Bah. Impressionante, não? Uma posta barrosa que acompanhada de um vinho que neste caso não tem porque ser verde, não é? Sim, não sei que o vinho verde é próprio a natureza mesmo do lugar, não? Eu creio que o vinho verde, tendo Ponte da Barca, Ponte de Lima, aí nas proximidades de Monzão, está no centro, digamos, sim, onde se genera o melhor vinho da península. Sim. Senhor Manuel, te concorda, não é? Sim, concordo perfeitamente. Sobre o vinho, nós estamos na zona mais central dos vinhos verdes. Sim. Pero que eu aqui tenho um vinho especial. Então é um vinho verde, que ele é verde, mas ao mesmo tempo é um vinho que não é muito ácido. Ah. É um vinho verde, mas suave. Mas suave, suave porque eu sei que a gente de Galícia, de Espanha, não lhe gosta muito acidez. Acidez, sim. Preferem o vinho, como nós chamamos, o vinho maduro. E um vinho com menos ácido. Uhum. E então tenho um amigo que tem uma plantação de vinha, que tem uma herdade bastante grande, e me fornece esse vinho, que é uma especialidade daqui da casa, porque é um vinho que toda a gente, tanto gente de Portugal como gente de Galícia, lhe gosta. E então eu tenho que ter forma de que todos os clientes saiam contentes. Ou seja, isto é para acompanhar a gastronomia, é para acompanhar o jantar, não é? Exatamente. A posta, como disse meu amigo, José de Lamela, posta a posta de vitela, barrosá, sim, o vinho tinto. Para o bacalhau, o vinho blanco. Vinho branco, sim. E então, a posta e para barrosá, a lampreia também, não? Sim, para a lampreia, o vinho tinto, hein? Fíjate que contradição. Que verás aqui, porque são os produtos de aqui naturais, não? Ou seja, próprios da gastronomia. Sim, o máximo. Do Lindo Verde, por exemplo, não? Sim. O máximo produtos naturais. E o Lindo Verde também oferece alojamento? De momento estamos preparando. Está preparando. Em breve vamos ter alojamento, pero que trabalhamos em concordância com as casas de turismo. Ah, está bom. Bueno, pero hay palleiros cerca. Sí, hay casas de aldeia. Pues no, no, no es exactamente, porque o Lindo Verde, digamos que é unha isla de dentro da é unha edificación dentro da natureza pura, non? Porque ten as vistas do embalse, as vistas do río Cabril e as vistas do castelo, e as edificacións ainda quedan máis para atrás, non? Non se chega a percibir así esa presencia humanizada, non? Así, eu estou convosco e estou mirando ali para vossos vizinhos, aqui para a Espanha, não? Porque exatamente, estou vendo aqui o povo ali de Lodeiros e de Compostela, e quedamos aqui cerca mesmo. Tu pensas que as guerras que se produciam entre os governos de Lisboa e Madrid não eram nada que as que tínhamos nós para disputar a Ponta do Cabril, hein? Os vizinhos de Compostela e os de Lindoso. Essas políticas se fazem no local, porque há políticas que não pode ser discutidas em gabinete, tem que ser no local mesmo. Claro, não, lutava-se vaca a vaca, estruma a estruma, peça de carvão a peça de carvão, polo serra, porque era a nossa economia, não? Claro. Estamos falando na época medieval, evidentemente. Sim, claro. Porque se eu tenho vivido muitos anos atrás, eu, de momento, pertencia à Espanha, porque neste local onde estou edificado, onde está aqui o restaurante, este local pertenceu à Espanha. Ser que a fronteira estava mais para trás. O nome deste local se chama Terrão dos Galegos. Manuel, uma pergunta. Sabias que antes antes de 1864, quando se dividiu a última fronteira, havia uma feira entre o Cabril e o Rio Lima, não? Nesse ângulo da desembocadura, uma feira internacional que a Nossa Senhora da Madalena, que foi uma festa que se conservou, apesar de Franca Salazar pondo-nos cadeias de ferro aí como fronteira, sempre reventaram o dia da festa da Madalena, não? Sempre foi uma festa internacional. Sim, eu me acordo quando era pequeno, em que a fronteira estava cerrada, não? Sim. E então, naquele dia da festa, aí a fronteira se abria, porque era o único dia do ano em que a fronteira quedava aberta. Sim. Valia, aí traficava-se, ou seja, traficava-se, não, passeava-se de um lado para o outro com toda a liberdade, e nunca se conseguiu romper essa tradição, apesar de que havia esforços por todas as partes, não, para que não sucedera mais. A pressão da gente era enorme. Mas esta festa tem uma tradição, porque havia uma feira internacional mensual nas proximidades do que é a Madalena atualmente. Sim, essa feira que deu muitos anos, eu não me acordo, porque minha mãe fala nela, em que era uma feira em que vinha gente daí, da Galícia, e vinha de Vilarinho, das Furnas, para vender aqui os bois. Era uma feira à base de gando, não? De vender cabras, de vender anhos, de vender bois, e chegou-se a fazer aqui o que se faz hoje em Montalegre, a chega dos bois. A chega dos bois se chegou a fazer aqui em Lindoso. Porque minha neia se acorda disso, em que os de Vilarinho das Furnas, que queda, é uma aldeia que está submersa pela Iauga, que atualmente não existe, que está imersa pela barragem de Vilarinho das Furnas, a gente de lá, que é do outro lado da Serra Amarela, trazia o gado aqui para vender à Feira de Lindoso, que era uma feira muito famosa. E então havia aí os de Vilarinho, traziam os bois bem tratados para chegá-los aos daqui de Lindoso e aos dos galegos daqui da Beira. E então a ver quem é que trazia os melhores bois para ganhar. Essa tradição aqui se perdeu, com muita pena, porque em Montalegre lhe deram atividade. E muito bem, então de parabéns à gente de Montalegre por manter essa atividade. Ainda conservam. Ainda conservam. Sim. Pero aqui o que se conserva na história aqui local, do lado da Espanha, é os jogadores de pau de Lindoso. Incluso fala Vicente Risco, um escritor nosso aqui galego, fala de um tal Corisca, de Lindoso, que jogava o pau e que se defendia incluso das pedradas com o pau, não? Sim. Uma pessoa especialmente, extraordinariamente hábil para o manejo do pau. Acorda, falar do século passado anterior. Me acorda da minha abuela a falar-me, a contar que não são histórias, são factos verídicos. De inverno à lareira, me acorda dela me contar os casos verídicos de avô dela, de coisas que se passaram de porradas que havia entre gente, dos poriscas aos padres, a família dos padres, aí na Madalena mesmo. Claro, claro. Dos poriscas, dizes, não? Em que havia, o que me contava a minha avó, que havia um estudante Lopes, que sabia jogar o pão, que era aqui de Lindoso, que quando não apanhava gente, que o cortava um carvalho, um carvalhito, não? Sim, sim. Que o arredondava por riba. E fazia de pão. Cuidado, hein? Pensa que gente famosa, não? A jogar o pão. Sim, que essa família corisca tem ainda umas casas, que são as casas de corisca, que quedam agora assolagadas por a barragem, por um sim, sim, essas casas eram, como nós chamávamos, o areal. Ariel. Que quedaram debaixo d'água, pero que essa família ainda persiste. Ainda há descendentes dessa família dos coriscas, tanto como do outro, do que era contra, que era o Padre Vigueiro, não? O Padre Vigueiro. É, que foi preso naquela por ter dito na missa, que ele era padre naquela, e ter dito na missa um Padre Nosso com Ave Maria, pela primeira alma que aqui faltar. Isso condenou-no. E que depois há uma história muito longa. Ah, bonito, não? Bonito, sim, sim. Pois, o Lindoso, desde logo, tem acontecimentos históricos muito relevantes, assim, desta essa etnografia, esse mundo tão especial que tem. Que é o que estava a dizer, precisamente, Manuel, que seria bom de recuperar, tanto restaurar ou recuperar tanto a essa forma de trabalhar antiga, ou, bueno, do século passado, como a medieval ou qualquer outra que poida ser atraente para os possíveis turistas, não é? Eu creio que Manuel se esforzou muito também no mundo da rusga, não? Esse rancho a Cana Verde, não tem em Lindoso a Cana Verde? Temos um rancho folclórico da freguesia de Lindoso, enquanto eu e o alcaide patrocinamos e lhe demos todo o apoio, e um rancho que, tanto a nível nacional como internacional, deu muito a divulgar as terras do Lindoso, que eu cheguei a ir com eles ao Alentejo, ao Algarve, irmos aí a Espanha também, a França, Itália, Andorra, e fantástico. E sigue funcionando o rancho folclórico, que é a etnografia daqui do Lindoso, as danças, os bires, as canas verdes, que se dançavam quando era nas festas. As festas era. Porque nós hoje fazemos uma festa que é um santo, não, que se faz a festa. Antes a festa era a malhada do centeio, era a cegada, porque uma festa antes era quando se comia bem. Uhum. E então quando havia a malhada do centeio, se matava uma cabra, duas cabras, três cabras se metiam à caldeira, e isso preparava um manjar, onde a gente matava a fome. Então aquele era o dia de festa. O dia da festa. Quando falas da malhada do centeio, faz-me recordar a Júlio Diniz nas pupilas do senhor reitor, nessas malhadas tradicionais do Minho. Não sei se viste, não? E identifica tudo. E aí aproveitavam os homens, os moços, naquela confusão para poder ter algum contacto, aproximação às raparigas, não é verdade? Sim, verdade, porque depois dava a luta no centeio. E então a proximidade é porque um rapaz estava olhando para a rapariga, não havia forma de comunicação, e então para lhe passar a mão, para que ele apalpar um pouco, então e o para a palha, não, na brincadeira, não, e o dar a luta na palha, para que haja mais aquela proximidade. Mas também havia a disputa entre os malhadores do centeio, entre os homens, a ver qual é o que malhava melhor, não, mais forte. E então dentro da própria freguesia, não, dos três lugares, do lugar daqui do castelo, de Parada e de Cidadelha, as malhadas se faziam junto ao castelo, neste lugar daqui, e então vinham os outros dos lugares vizinhos de baixo, de Parada e de Cidadelha, à desfia, desafiar os daqui, a ver quem malhava melhor o centeio. O sea que as máquinas daquela eram os motores dos braços, não? A força dos braços, que para poder trabalhar com isso. E hoje costumo dizer que hoje não fazemos nada. Sim, vamos ao ginásio para poder ter um pouquinho de força. Efectivamente. Mas hai outro deporte tamén de competición que non é exactamente, non é tan cruento como, por exemplo, o do xego do pau, nin tan esforzado como o da chega dos bois, nin ten outras características, que o cantar o desafío, non? Ah. Sí, o cantar o desafío. Tamén hai auténticos privilegiados poetas populares que cantan na festa da Madalena, por exemplo, moitas veces se cantar o desafío, en auténticos combates dialéticos, poéticos, non? Admirables. Sí, dialéticos e poéticos, muito bem. Aqui é uma tradição daqui do Minho, digamos, do Minho, do norte de Portugal, que vem juntamente, que se conjuga com o folclore. Dá um pouco da música, não? Da concertina. O Bira, a Cana Verde, é outro tipo de dança, não? É, dá para dançar. O Cantar ao Desafio é uma disputa entre cavalheiros. Como também, cavalheiros e damas, e ganham as damas, hein? Como havia mulheres que cantavam os desafios com homens, é? Sim, sim. Cuidado, não é? Porque não só aqui nestas festas que havia na Madalena, como aqui na vizinha Peneda, na Senhora da Peneda, que estamos muito cerca também, essas festas são tradicionais pelos cantares ao desafio, pelo toque das concertinas e cantar ao desafio, onde não só há homens com homens cantando, desafiando um ao outro, como homens com mulheres também um pouco. Bueno, pois eu creo que queda unha idea, unha pincelada do que é Lindoso de unha forma clara. Quédanos completar isto da gastronomía, non? Claro. Hai que recomendar a toda a gente que pase por Lindo Verde, non? Exactamente, o que son as papas de Sarrabullo. Desde as papas de Sarrabullo, os rojões, que é feito com carne de cerdo, criados aqui na população de Lindoso. Temos o cabrito, também daqui, criado aqui na Serra Amarela, que muita gente não conhece. E a posta de vitela Barrosá. A lampreia, na devida época, uhum, que é na altura em que está agora, está meio, e depois se acaba, pero que nós temos um leque de pratos gastronómicos para completar o ano, cada um em sua época. Tá. Porque os regiões, o Sarrabullo, é mais para o inverno, de momento. E já lhe pode adiantar que amanhã, dia da Nai, vamos ter o cozido à portuguesa. Cozido, que também é para o inverno, que será, penso eu, que será o último cozido que vou dar agora nesta época, porque vai o tempo, tem estado um pouco frio, e o cozido é uma comida que sabe bem. E então, sim, se porquê o cozido programado para amanhã? Amanhã, dia da Nai, aqui em Portugal. Mas não é o cozido galego. Nós, imediatamente, voltamos a comer o galego, é que o fumeiro de Portugal, que é composto de enchidos e presuntos, ou seja, de chouriços e de chamão, vamos. Isso mesmo. É muito mais amplo, não? Há muitas mais variedades. Eu não sei quantas variedades entram num cozido português, mas é assombroso, não? A quantidade de produtos que se metem no mesmo prato. Espero que eu, de momento, até estava de saída para ir colher as couves, as bestas, sim, porque sim, vou colhê-las à horta para que amanhã estejam à mão para fazer o cozido, não? Todos os produtos naturais, desde os enchidos, feitos por minha mãe na casa, uh-huh, e todos os produtos daqui desta zona. E o postre, o final destas ementes son tamén produtos daí da casa, non? Bueno, do postre do Lindo Verde teño algo que comentar, porque ten unha persona, eu non lle fico o comentario da Manuel, pois ten unha persona, o propio camarero que me veu servir días atrás, non? Estaba falando semana pasada, sí, durante esta semana, e ofreceu un postre composto con as frutas, unhas combinacións aí, Dios mío, que impresionante estaba. Sí. Mas sim, desde já adianto que os postres, as sobremesas que estamos oferecendo aqui aos clientes, tudo fabricado aqui na casa. Não vem de confeitaria? Não, nada, nem qualquer tampouco, porque da confeitaria a gente colhe na confeitaria. Certo. Porque a gente, se vem ao restaurante, tem de comer uma coisa diferente. Tá bem. Eu o que recomendo é qualquer que venha a comer este restaurante, que não pida mais com prato, por favor, porque quanto que estava ou que pide un para dous. Que no proxecto outro día éramos dous persoas. Quanto pesaba aquela aposta? Mira, isto Lindoso sempre foi unha terra de traballo. Para conseguir dominar o trabalho se precisava de gente forte. Então a gente, para estar forte, tinha de comer. E então nós seguimos dando aos clientes boa comida, o que era, e bastante comida, o que era forte, para que a gente... Abundosa, não é? Exatamente. Ah, bem. Abundosa e com qualidade, que é fundamental. E nós prometemos que quando vayamos por Galicia acompanharemos a José para que nos... Eu recomendo a Armando que já não deve esperar mais. Teremos que ir a provar e teremos que ir a felicitar. Eu queria lhe perguntar ao Sr. Manuel que é isso das papas. Perdão, que não... Papas de Sarrabulho. Sim, as papas de Sarrabulho, mas damos no mês de novembro, dezembro e janeiro. Pero mas que, em que consiste? Em que consiste isso? As papas de Sarrabulho consistem em várias carnes que são desfeitas e depois se mescla o sangue do porco e com um pouco de pão ralado e depois leva um pouquinho de arroz e depois leva o rojão a acompanhar. Espetáculo. Já miralo, já é um espetáculo. Será um espetáculo ver o plato. Sí, porque vamos. Não lhe pode dar a receita, porque senão. Já disse isso na bela. Algo que se nos esquecia, porque eu cada dia saio de Espanha e onde vou tomar o café? Pois ali em dois. Oh, tem que ser a bica especial, não é? Hombre. Não lo sei, pero que tenho clientes que vêm desde a Espanha aqui tomar um cafecito. Dizem que o café do Lindo Verde, que é um café especial, ver? Sim, sim, sim. Já tinha fama com... Porque, fíjate se temos oferta aqui em Lúbios, não? De cafés. Pois não, eu não perdo um único dia em seguir a Portugal tomar um café, é um bife que tenho. Sim, sim, mas já tinha fama, não? Que quando na época salazarista, de que o café tinha que vir de Portugal, e então aqui em Portugal também para tomá-lo, não? É que nós nunca podemos competir com Angola e com o Brasil, não? Que eles sacam a matéria-prima, e aí nós não podemos fazer nada. Sim, sim, sim. Bueno, pois depois, ainda outra coisa no café é que podes tomar um café aqui no Lindo Verde a metade do preço que tomas em Espanha. Isso porque queda algo para a ajuda da gasolina, do transporte. Não? Também, claro, também, né? Também. Tá bom. Bueno, pues nós... Pero tenha em conta que ali é onde são, da zona da Fonsagrada, sí. Sobretudo na Fonsagrada, há um bar que eu posso tomar café ali, pelo Bonquie, que se consume café português. Tá bom. Ben, pois prometemos, de verdade que prometemos que se non é neste trimestre, se non seguinte, intentaremos chegarnos a Lindoso, concretamente a Lindoso, e pediremos que nos acompañe Xosé para que disfrutemos todos xuntos e saudar personalmente. De outra forma sería imperdonable, non? Saudar personalmente a Manuel por esta deferencia que tivo para darnos a coñecer un bocadiño de Lindoso e da nosa ben querida Portugal. Yo que desexamos é que non sexa somente esta a única ocasión que falemos con ele, que máis adiante, pois cando teña inaugurado, por exemplo, o seu alojamento, que poidamos celebrálo cando ele Con certeza que sereis invitados e sereis bem-vindos aquí ao Lindo Verde, porque nós com Galícia somos uma família. Hombre. Nós também nos consideramos, sim, sim. Gracias. Obrigado. Bom, então, obrigado a bem e cumprimentos para todo o auditório da vossa rádio e parabéns à vossa rádio para que siga sempre assim, conservando e divulgando a tradição de toda a história, tanto da Galícia como da Portugal. Muito graças a vós todas. Muito obrigado. Falta uma coisa que eu queria dizer, que nós temos aqui um bocadinho de utilização das novas tecnologias, mas vocês também têm em Facebook ou em alguma... Pode dizer aqui a toda a nossa audiência. Sim, sim, muitas graças. Entendo. En Facebook e en internet tamén poden entrar para ver Lindoso, ¿no? Lindo Verde. Sí, sí, na internet pode entrar, tanto no Facebook como na web, na internet pode buscar a página Restaurante Lindo Verde e já está lá tudo. Tá bom. Restaurante Lindo Verde. Sí, sí. Tá bem. Lindo Verde. Sim, pois enviaremos esta nosa conversa que temos aquí já gravada para vocês que podan disfrutar dela. Ok, moitas gracias, eh? Gracias, Manuel. Gracias. Gracias, José Manuel. Digo, José Lamela, que bueno, durante todas as fines de semana tesnos aquí encandilado en coa túa proposta. Bueno, é que cando hai produto para vender, pues non queda, convirtese todo moi fácil e agradable, non? E non queda nos da próxima semana un outro novo experimento interesante. Sí, sí, xa metes avanzada. Pois sí, sí, que nos sigan sintonizando todos os nosos amigos, que seguro que será un momento extraordinario, seguro, seguro. Vindo da man de Lamela. De José, sí, sí, sí. Gracias, José. Vale, muy bien. Una aperta grandiosa. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Que non queres sair, pero si sí se irá.